branco no pescoço e essa hepática é cheira. Fumaça na 320 do meu mano Dallas. Baseia na minha vida, base de um baseado. Jovem nego rico com instinto de bandido. Now they be, vivo dessa maneira. Desfaca a bunda, despa na mira. Despa na mira. Ela aceita no nego, peço besteira. Sempre de Glock. Ela aceita no nego, pede mais faz. Tô na visão desse scope. O nego chato, ele usa no Moncler. Esse nego deixa um rastro. E ela procurando um problema. Ela não podia te atender porque ela tava mamando e eu no taco. Sara crioulo. Sara da crioulo. Sara no menor que tá de loura da crioulo. Sara no menor que tá de loura da crioulo. Ouro branco no pescoço e essa hepática é cheira. Fumaça na 320 do meu mano Dallas. Baseia na minha vida, base de um baseado. Jovem nego rico com instinto de bandido nato. Te decepcionei, eu sei, amor. Que eu te prometi, cumpri com outra. Quem não quer mais me ver? Fui de outra pensando em você. Eu amava ver você descer, mas a minha me mata.